Jeroma inspirou fundo, abriu os olhos e disse suas últimas palavras. E foram muito adequadas, na minha opinião. Que porra é essa? Ela começou a tremer de novo e parou de respirar. Tim fez respiração boca a boca até os paramédicos chegarem, mas não adiantou. Eles entraram. Roberta riu e Tim Peck-Sua levantaram pelas axilas. Kate foi para trás dela e fez a manobra de Heimlich. Pink ficou na porta balançando as mãos. O primeiro apertão no diafragma não fez nada. Kate gritou para Pink ligar para a emergência e apertou de novo. O segundo apertão fez uma balinha de eucalipto sair voando até o outro lado da sala. Jeroma inspirou fundo, abriu os olhos e disse suas últimas palavras. E foram muito adequadas, na minha opinião. Que porra é essa? Ela começou a tremer de novo e parou de respirar. Tim fez respiração boca a boca até os paramédicos chegarem, mas não adiantou. Olhei para o relógio na parede depois que ela parou de respirar. Disse Kate. Sabe aquele troço retrô horroroso do Tom Pichotti? Eu achei... Não sei, achei que alguém podia me perguntar a hora da morte, como em Law and Order. É absurdo o que passa pela cabeça da gente numa hora dessas. Eram 3:10. Não faz nem uma hora, mas parece mais tempo. Então ela pode ter engasgado com a balinha às 2:40. Não 10:40, mas 2:40. Eu sabia que era só mais uma coincidência, como o fato de Lincoln e Kennedy terem o mesmo número de letras. Os 40 minutos acontecem 24 vezes por dia. Mas não gostei mesmo assim. Acho que sim, mas eu não vejo que diferença faz. Kate pareceu irritada. Você vem amanhã ou não? Venha, por favor, Mike. Eu preciso de você. Kate Curran precisava de mim. Riei. Tudo bem, mas você faria uma coisa por mim? Acho que sim. Eu me esqueci de esvaziar a lixeira do computador que estava usando, o que fica perto do pôster de ação de graças. Você pode esvaziar para mim? Esse pedido não fez sentido racional para mim nem naquela hora. Eu só queria aquela piada horrível do obituário apagada. Você é maluco, disse ela. Mas se jurar pelo nome da sua mãe que vem amanhã às 10:00, claro. Escute, Mike, essa é a nossa chance. A gente pode ser dono da mina de ouro em vez de só trabalhar nela. Estarei aí. Quase todo mundo foi, menos os freelancers que trabalhavam entre os selvagens nas áreas mais ermas de Connecticut e Nova Jersey. Até o desprezível Irving Harmstein, que escrevia uma coluna de piadas chamada Não entendo, então não me pergunte, Galinhas Politicamente Incorretas, apareceu. Kate conduziu a reunião com confiança e nos disse que o show tinha que continuar. É o que a Jeroma ia querer, disse Pink. Quem liga para o que Jeroma ia querer? Disse Georgina Bukowski. Eu só quero continuar recebendo meu salário. Além disso, se remotamente possível, parte dos lucros. Esse grito foi incorporado por vários outros. Lucros! Lucros! Parte dos lucros! Até nosso escritório parecer uma rebelião em um filme antigo de prisão. Kate deixou que as pessoas se acalmassem antes de pedir para fazer em silêncio. Como ela pôde morrer engasgada? Perguntou Shin. A jujuba saiu? Não foi uma jujuba, disse Roberta. Foi uma daquelas balas fedidas que ela sempre chupava, eu cabosta. Não importa, cara. Saiu voando quando Kate deu o abraço da vida nela. Nós todos vimos. Eu não, disse Pink. Eu estava ao telefone e em modo de espera, porra. Kate disse que falou com um dos paramédicos, sem dúvida usando os olhos cinzentos enormes para ajudá-la, e ouviu que o engasgo podia ter levado a um ataque cardíaco. E, nos meus esforços para acompanhar a orientação do professor Higgins e seguir logo para os fatos relevantes, vou avançar um pouco na história e relatar que a autópsia da nossa querida líder provou que foi isso mesmo. Se Jeroma tivesse ganhado a manchete do Neon Circus que merecia, provavelmente seria Chefona Explode o Coração. A reunião foi longa e barulhenta, já exibindo o talento que a tornava a escolha natural para ocupar o lugar e seguir os passos com Jimmy Chus de Jeroma. Kate permitiu que todos desabafassem o que sentiam, expressando-se mais em explosões de gargalhadas loucas e semistéricas, antes de mandar todo mundo voltar ao trabalho, porque o tempo, a maré e a internet não esperam nenhum homem, nem mulher. Ela disse que falaria com os investidores principais do Circus antes do final da semana e me convidou para ir até a sala de Jeroma. Já vai mandar trocar as cortinas? Perguntei quando a porta foi fechada. Ou a persiana, nesse caso? Ela olhou para mim com o que poderia ser mágoa, ou só surpresa. Você acha que eu quero esse trabalho? Sou colunista, Mike, assim como você. Mas você seria boa nisso. Eu sei, e eles também. Eu mexi a cabeça na direção de nossa pretensa redação, onde todo mundo estava catando milho ou mexendo no celular. Quanto a mim, sou só o redator de obituários engraçadinhos. Ou era. eu decidi me tornar emérito. Acho que entendo por que você quer isso. Ela tirou um pedaço de papel do bolso de trás da calça jeans e o abriu. Eu sabia o que era antes dela me entregar. A curiosidade faz parte do trabalho, então espiei na lixeira antes de apagar e encontrei isso. Eu peguei o papel, dobrei sem olhar. Eu nem queria ver a impressão, muito menos reler, e coloquei no bolso. Está apagado agora? Sim, e essa é a única cópia impressa. Ela tirou o cabelo do rosto e olhou para mim. Podia não ser o rosto que fazia 1.000 navios zarparem, mas podia ter feito várias, dezenas, inclusive 1 ou 2 navios de guerra. Eu sabia que você perguntaria. Depois de trabalhar com você por 1 ano e meio, entendo que paranoia é parte da sua personalidade. Obrigado. Eu não quis ofender. Em Nova York, a paranoia é um instinto de sobrevivência. Mas não é motivo para abandonar o que poderia se tornar um trabalho bem mais lucrativo no futuro imediato. Até você deve saber que, para uma coincidência absurda, e vou admitir que essa é bem absurda, é só uma coincidência. Mike, eu preciso que você permaneça a bordo. Não nós, mas eu. Ela disse que não estava querendo assumir o cargo de Jeroma, mas eu achava que estava. Você não entende. Eu acho que eu não conseguiria mais fazer, mesmo se quisesse. Eu não conseguiria ser engraçado, pelo menos. Tudo sairia... Eu procurei e encontrei uma palavra da minha infância. Forçado. Kate franziu a testa e pensou. Talvez Penny pudesse fazer. Penny Langston era um dos freelancers dos lugares obscuros, contratada por Jeroma por sugestão de Kate. Eu tinha uma vaga ideia de que as duas se conheciam na faculdade. Se fosse assim, elas não podiam ser menos parecidas. Penny raramente ia ao escritório e, quando ia, usava um boné de beisebol velho que nunca saía da cabeça e um sorriso macabro que raramente saía do rosto. Frank Jessup, o cara dos esportes com corte moicano, gostava de dizer que Penny sempre parecia 2 minutos de surtar. Mas ela nunca seria tão engraçada quanto você, prosseguiu Kate. Se não quer escrever obituários, o que gostaria de fazer? Supondo que fique nos circos, e espero que fique. Críticas, talvez. Eu poderia escrever críticas engraçadas, eu acho. Críticas cruéis? Com a voz um pouco esperançosa. Bem, provavelmente. Algumas. Eu era bom de deboche, afinal, e achei que podia ser mais do que Joe Quinnan em alguns pontos, muitos até. E pelo menos eu estaria caindo em cima de gente viva que poderia reagir. Ela colocou as mãos nos meus ombros, ficou nas pontas dos pés e deu um beijo leve no canto da minha boca. Se eu fechar os olhos, ainda consigo sentir seus lábios. Ela me olhou com aqueles olhos cinzentos enormes, o mar em uma manhã nublada. Tenho certeza de que o professor Higgins reviraria os olhos, mas sujeitos de terceira categoria como eu raramente são beijados por garotas de primeira como ela. Pense em continuar com os obituários, tá? Com as mãos ainda nos meus ombros, o aroma leve nas minhas narinas, os seios a menos de 2 centímetros do meu peito, e quando ela respirou fundo, eles se tocaram. Ainda consigo sentir isso também. A questão aqui não somos só você e eu. As próximas 6 semanas vão ser críticas para o site e para a equipe. Então pense bem. Mesmo que só mais 1 mês de obituários já ajudaria. Daria a Penny ou a outra pessoa uma chance de ir aprendendo a função, com sua orientação. E talvez ninguém interessante morra. Só que sempre morria. E nós dois sabíamos. Eu devo ter dito que pensaria no assunto. Eu não consigo lembrar. O que eu estava pensando era em dar um beijo nela, bem ali na sala de Jeroma. E dane-se. Se alguém do escritório poderia nos ver. Mas eu não fiz nada. Fora das comédias românticas, caras como eu raramente fazem. Eu disse uma coisa qualquer e devo ter saído, porque em pouco tempo me vi na rua. Eu me senti massacrado. Mas realmente lembro de uma coisa. Quando eu cheguei a uma lixeira na esquina da 3ª Avenida com a 50, rasguei o obituário de brincadeira, que não era mais engraçado, em pedacinhos e joguei lá dentro. Naquela noite, tive um jantar agradável com os meus pais e fui para o meu quarto. O mesmo para onde eu ia, emburrado, quando meu time da Liga Infantil perdia. Não é deprimente? E me sentei à escrivaninha. O jeito mais fácil de superar o meu desconforto, achei, era escrevendo outro obituário de pessoa viva. Não dizem para você subir no cavalo logo depois que caiu? Ou dar outro salto do trampolim depois que seu mergulho vira uma barrigada? Eu só precisava provar o que já sabia. Nós vivemos em um mundo racional. Enfiar alfinetes em bonecos de vodu não mata ninguém. Escrever o nome do seu inimigo em um pedaço de papel e queimar enquanto recita o credo de trás para frente não mata ninguém. Obituários de palhaçada também não matam ninguém. Mesmo assim, tomei o cuidado de fazer uma lista de possíveis candidatos que consistia somente de pessoas comprovadamente ruins, como Fahim Darzo, que assumiu o crédito pelos bombardeios de ônibus em Miami, e Kenneth Wanderley, um eletricista condenado por 4 acusações de estupro seguidos de um assassinato em Oklahoma. Wanderley pareceu a melhor possibilidade na minha lista curta de 7 nomes, e eu estava prestes a elaborar alguma coisa quando pensei em Peter Stefano, um merda que não valia nada. Stefano era um produtor de discos que enforcou a namorada por se recusar a gravar uma música que ele compôs. Ele estava cumprindo pena em uma prisão de segurança média quando devia estar em uma prisão secreta na Arábia Saudita, jantando baratas, bebendo o próprio mijo e ouvindo Anthrax, tocado no volume máximo no meio da madrugada. Na minha humilde opinião, claro. A mulher que ele matou era Andy McVoy, que por acaso era uma das minhas cantoras favoritas de todos os tempos. Se eu estivesse escrevendo obituários debochados na época da sua morte, jamais teria escrito dela. A ideia de que a voz ampla, facilmente comparável à da jovem Joan Baez, poderia ter sido silenciada por aquele idiota dominador, ainda me enfurecia 5 anos depois. Deus dá cordas vocais assim a uns poucos escolhidos, e Stefano destruiu a de McCoy, em um ataque de irritação e drogas. Eu abri meu laptop, escrevi obituário de Peter Stefano no campo apropriado e coloquei o cursor no documento em branco. Mais uma vez, as palavras jorraram sem intervalo, como água de um cano quebrado. O produtor de discos escravizador e sem talento Peter Stefano foi encontrado morto na cela do Instituto Penal Estadual Gowanda, ontem de manhã, e todos comemoramos. Apesar de nenhuma causa oficial de morte ter sido anunciada, uma fonte na prisão disse: parece que a glândula anal do ódio se rompeu, espalhando o veneno do cu por todo o seu corpo. Em termos leigos, ele teve uma reação alérgica à própria merda venenosa. Apesar de Stefano estar envolvido com muitos grupos e artistas solo, ele é especialmente conhecido por estragar as carreiras de The Grenadiers, The Playful Mammals, Joe Dean, que cometeu suicídio depois que Stefano se recusou a renegociar seu contrato, e, claro, Andy McCoy.